Viajo no céu da sua boca a noite inteira. Piro no teu beijo com gostinho de cereja. A cama bate na parede, o coração bate acelerado. Tudo, tudo, tudo, botou fogo no meu quarto. Bota, bota, vai. Faz bem gostosinho. DJ Ronaldinho. A noite inteira, piro no teu beijo com gostinho de cereja. A cama bate na parede, o coração bate acelerado. Tudo, tudo, tudo, botou fogo no meu quarto. Bota, bota, vai. Faz bem gostosinho. DJ Ronaldinho. Bota, bota, vai. Faz bem gostosinho. Eduardo da Nike.